Corpaco, corpaco. Alô, criançada, cheguei. Eu sou o papagaio bonitão. Eu conheci um papagaio. Ele tinha fama de cantor. Tudo que ele ouvia, ele cantava. Música do tempo da vovó e do vovô. Sonhava em ser um grande artista, ser famoso e o seu CD gravar. Dá um belo ouro, bate as asinhas e chama as crianças pra cantar. Dá um belo ouro, bate as asinhas e chama as crianças pra cantar. Curupá-pá-pá, curupá-pá-pão, canto pra alegrar seu coração. Curupá-pá-pá, curupá-pá-pão, eu sou um papagaio bonitão. Eu conheci um papagaio que queria cantar na televisão. Todo mundo perguntava o seu nome e ele gritava pra galera: eu sou um bonitão. Foi cantar num programa de calor. Fez de tudo pra buzina não tocar. Dá um belo ouro, bate as asinhas e chama as crianças pra cantar. Dá um belo ouro, bate as asinhas e chama as crianças pra cantar. Vamos cantar! Curupá-pá-pá, curupá-pá-pão, canto pra alegrar seu coração. Curupá-pá-pá, curupá-pá-pão, eu sou um papagaio bonitão. Hoje eu vejo o papagaio cantando e alegrando a multidão. Toda criançada está feliz e grita sem parar: cadê o bonitão? O sonho de ser um grande artista, fazer amigos, ter histórias pra contar. Dá o belo ouro, bate as asinhas e chama as crianças pra cantar. Dá o belo ouro, bate as asinhas e chama as crianças pra cantar. Vamos cantar! Curupá-pá-pá, curupá-pá-pão, canto pra alegrar seu coração. Curupá-pá-pá, curupá-pá-pão, eu sou um papagaio bonitão. Curupá-pá-pá, curupá-pá-pão, canto pra alegrar seu coração. Curupá-pá-pá, curupá-pá-pão, eu sou um papagaio bonitão. Alegrar seu coração. Curupá-pá.